Comer. I still can't figure out what it is that reminds me of. But it is a great tune, no question about it, and always a pleasure to hear it. The Strokes in session, their first for the programme, and hopefully by no means the last. That's called Barely Legal, as you must know by now. And an email here from Marcello de Miranda at the University of Leeds, actually. He says a friend in Brazil, Mauricio, a radio DJ, presents a radio and internet programme called Ronca Ronca that has many things in common with your programme. Has tuned into your programme today. Muita pressão, a gente abriu o programa de hoje com Syd Barrett. E aí, ao fundo, 40 anos depois da gravação do Syd Barrett, esse disco que é um monumento ao som atual, Flying Lotus. Lembrando que a relação completa das músicas de hoje, amanhã em roncaronca.com.br. Estamos ao vivo até meia-noite. Nandão, por onde a nossa audiência participa do programa? Agora, através do nosso canal oficial, o e-mail roncaronca@oifm.com.br. As turbinas já estão ligadas. Nandão, por favor, mais uma vez o endereço para a participação da nossa audiência. Tu não ouviu não, pô? roncaronca@oifm.com.br. We'll be right back. Oi FM. Fé em Deus, DJ. Rapaziada, Bezerra da Silva na área. Eu estou no programa de Maurício Valadares. Cavalheiros e cavaleiras, damos os seixos, muito boa tarde. Acaba de subir para o ar a sua PRK-30, falando diretamente do segundo andar do edifício Explicar, enquanto não iniciou a construção do primeiro andar. É por isso que anunciamos sempre, no ar, PRK-30. Que isso, Nandão, você tá sabendo que essa música já é um clássico moderno com The Black Keys, é a canção da semana na UFM, junto com Sharon Jones, que nós também já mostramos no visto no disco da Fofo. Depp Kings. Manja? Já. Titan. Peraí, já entrou isso? Já. Rolando junto louco, com Sharon Jones? Freneticamente. Aproveitar e dar a rota com The Black Keys ao fundo. Estamos ao vivo para os quatro cantos do planeta em oifm.com.br. Para o seu rádio em frequência modulada, oifm Belo Horizonte 93.9, oifm Campinas 94.1, Fortaleza 101.7, oifm Porto Alegre 90.3, oifm Recife 97.1, oifm Rebelião Preto 94.1, Rio de Janeiro 102.9 e São Paulo 94.1. Estamos ao vivo até meia-noite. produção de Danger Mouse. Andão, mais uma vez o endereço para a participação da nossa audiência, por favor. Muito maneiro. Pois é, acessa lá, aliás, envie e-mail para a gente no roncaronca@oifm.com.br. Deixa eu mandar um beijo mega gigantesco para Dr. Silvio Calmon. Opa. E toda a sua equipe sensacional que me receberam essa semana lá na rádio, São Paulo. Gente da melhor qualidade, né? Aquele pessoal lá, né? Primeiríssima categoria. Beijo grande. Foi muito legal o trabalho, o entrosamento com a equipe, foi tudo 100%. Tava fresquinho lá em São Paulo? Tava 8 graus uma madrugada lá que eu passei no sábado. Levou aquela meiazinha de lã? Bacana. Cara, não tinha casaco, você acredita? Acredito, lógico. O meu casaco era lógico, uma flanela. É, isso é. Acho que é o lado A, sei lá. O que interessa é que os dois lados têm muito som, muito ouriço, muito rock nas cucas enluaradas de todos vocês. Senhoras e senhores, meninas, meninos recém-nascidos, gestantes, andrógenos, sem compressão do Barabás. Meu amigo em que tanto me apoiei, hoje eu lhe agradeço. Veja que eu reconheço tudo que pude fazer. Hoje eu lhe agradeço. Veja que eu reconheço tudo que pude fazer. E agora lhe dedico esta canção, singela recordação, feita com um pouco de imaginação, brincando com a entonação. Esse foi o melhor jeito que eu achei pra lhe agradecer. Tomara que tão cedo não me esqueça, assim como também não vou lhe esquecer.

FM. Olá, amigos. Aqui é Edgar Escandurra e com muito orgulho estou no programa Ronca Ronca. Demais, só sonzeira, música boa. Valeu. Valeu, valeu. Não dá um de novo, Edgarzinho, pelo amor de Deus. Olá, amigos. Aqui é Edgar Escandurra e com muito orgulho estou no programa Ronca Ronca. Demais, só sonzeira, música boa. Valeu. Essa hora com essa turma aqui... A gente tem que ir lá jantar, hein? No restaurante dele em São Paulo. Tá querendo pegar uma boia de grátis. Eu esqueci o nome, é um nome francês. Tá querendo... Le Petit, né? Petit, sei lá o quê. Le Petit Soutien. É, tá querendo pegar uma boquinha lá, cara, né? Você é meio estúpido, sabia? Escandou essa hora subindo pelas paredes, maluco. Com Chick Honey You ao fundo. Um hit absoluto. Chick Honey You. Homenagem da rapaziada à fofa, Madonna. Esse disco tem a participação do Jay Macy's também. Mike Watt. Mandar mais uma vez o endereço para a participação da nossa audiência. Estamos ao vivo até meia-noite, pelo amor Le de Deus. Petit. Manda e-mail pra gente. Já tem uma galera aqui dando umas sugestões de agenda e coisa e tal. Daqui a pouco a gente fala. Mas fique à vontade para se comunicar com a gente através do roncaronca@oifm.com.br. Vanessa ali disse que tá muito bem em Salvador. Ih, não parece sei o que chove pra Meirelles em Salvador, né? Não falou nada. Tá bem, não sei o que, gostou da seleção, essa coisa toda. Mas aliás, falar em seleção, eu vi hoje um negócio muito legal na Globo News, que é parece que é uma série que o seu amigo Pedro Bial vai apresentar sobre a origem do drible no futebol. Boa. E aí ele tava entrevistando um cineasta, o Vitor Lopes. Uma lenda. Esse é o meu amigo. Pois é, o Vitor Lopes. E aí, origem do futebol ali, início do século, a participação dos negros nos clubes. E você sabe que os negros podiam entrar na porrada, que ninguém marcava falta. Se o negro fizesse uma falta nos brancos, aí a falta era marcada. Agora, ao contrário, não. O negro descia o sarrafo. E aí, ele tem essa teoria de que, de repente, a partir daí, para se livrar de uma pernada no meio da força, os caras começaram... Entende o que eu tô falando? Não? No meio da força. Cara, é sensacional essa teoria, boa, né? Faz sentido, total, né? Total. Considerando a época e a história e tudo. Olha só, falar em São Paulo... Nós falamos em São Paulo aqui agora? Não, sim, né? Sim. Silvio Calmon e tal. Meia hora atrás. Mas por falar em São Paulo, mais adiante, promoção com 5 ingressos duplos. Também de nosso amigo Bernardo Benegão e seletor de frequência no estúdio SP, sexta-feira. Classe. Rapaziada aí de Sumpa, 8 graus nesse exato instante. É. Muita atividade, limpe o dedo para participar. Tem o dedo limpe aí? Limpe o dedo? É, para usar lá. Como no assim, cara? Mandar e-mail, essas okay. coisas. Tem o dedo aí do senador? Falar nisso. Limpe o dedo. Olha a dica que o cara me dá, né, meu amigo? Senador Renan, não aponte esse dedo sujo para cima de mim. De maneira nenhuma. Não siga esse exemplo. Mais adiante, então, 5 ingressos duplos. Bernardo Benegão, seletor de frequência no estúdio SP, sexta-feira. Aguarde a perguntinha. Lembrando que a próxima edição da Festa Ronca Ronca acontece dia 2 de julho, sexta-feira, no Cinematec, com Autoramas no palco. Autoramas no Ronca Ronca, a festa dia 2 de julho no Cinematec. Cara, essa versão ficou sensacional. Um clássico do Ronca Ronca. Por falar em 2 de julho, a Copa ainda estará no ar. Sim. O torneio lá na Casa do Mandela termina dia 11. Aqui fala Darcy Reis, em nome da Colômbia do Brasil, que se sente orgulhosa de apresentar à família esportiva brasileira este documentário da magnífica campanha da Seleção Nacional, representando as cores de nossa bandeira no mais difícil campeonato do mundo até hoje realizado, em disputa da Taça Jules Rimet. Esta realização somente foi possível com a cooperação da equipe esportiva mais ouvida do Brasil, a da Rádio Bandeirantes de São Paulo, ao espírito empreendedor do seu diretor Murilo Leite, que nos cedeu com exclusividade as gravações dos jogos descritos por Pedro Luiz e Edson Leite, e ainda a Gazeta Esportiva, na pessoa de seu diretor Carlos Joel Nelly, que nos forneceu todo o material indispensável para a ilustração da capa deste long play. E neste instante, você tem em sua casa os primeiros lances da nossa estreia na Copa do Mundo, enfrentando a poderosa seleção austríaca, dia 8 de junho de 58, em Uddevalla, na Suécia. E para tal, ouçam Edson Leite. Atenção, Brasil! Vai ser iniciada a partida entre Brasil e África. Se chamou, Bahia, Nesses Osocobo. E se quiser, Nesses Osilander Lungebo. Nesses Osongas, Kona. Panzem Kotini. E se Osongas, Kona. Senziwa. Ayo le mali enelanda panze mkotini izinto zonke zikona senziwa ayo le mali enelanda panze mkotini alala sinetuleli sixoko baholi bomkoti ngobunqobi ngosi Ake nisho zinsizwa uma sithephelezi obani sijalala team leaders wokufikela ingozi halala halala team leaders halala team leaders halala halala team leaders Halala Timleta, Halala, Halala Timleta, Halala, Halala Timleta, Halala, Halala Timleta, Halala Timleta, Halala Timleta, Halala, Halala Timleta, Halala Timleta, Halala, Halala Timleta, Halala Timleta, Halala, Halala Timleta, Wow, Halala Timleta, Halala Timleta. Wa halala timleta halala halala timleta we halala timleta halala halala timleta we halala timleta halala halala timleta we halala timleta halala timleta halala halala timleta halala halala timleta wo halala timleta halala halala timleta halala halala timleta halala halala timleta halala halala timleta halala halala timleta usinethulele isiqoko we mkhodi halala timleta usinethulele isiqoko we mkhodi halala timleta imbinse halala timleta abaholi bomkhodi halala timleta Halala, zinsizwa zomkhodi. Halala timleta. Halala. Halala timleta. Halala, zinsizwa zomkhodi. Halala timleta. Halala timleta. Halala. Halala timleta. Halala. Halala timleta. Halala. Halala timleta. Siyabonga. Zinsizwa zomkhodi. Halala timleta. Halala. Halala timleta. Siyabonga. Zinsizwa zomkhodi. Halala timleta. Halala. Halala timleta. Halala. Halala timleta. Halala. Halala timleta. Halala. Halala timleta. Halala. Halala timleta. Halala. Halala timleta. Halala. Halala timleta. Kwaphelizinyembezi emakhaya. Halala timleta. Halala timleta. Halala. Halala timleta. Kwaphelizinyembezi emakhaya. Halala halala timleta halala halala timleta halala halala timleta halala halala timleta halala halala timleta halala timleta halala halala timleta halala halala timleta halala halala timleta halala halala timleta usinethulele isiqoko we mkhodi halala timleta usinethulele isiqoko we mkhodi halala timleta imbinse halala timleta abaholi bomkhodi halala timleta imbinse halala timleta abaholi bomkhodi halala timleta halala halala timleta halala Halala timleta halala halala timleta halala halala timleta ai ni buma bebafana si buma le quella che temnambi ti Oi FM Você está ouvindo Ronca Ronca com Maurício Valadares E com Ladysmith Black Mambazo aí ao fundo. Aí eu pergunto, pra que guitarra, né? Rapaz, eu fico todo arrupiado ouvindo isso, Muito cara. Muito legal. Isso é de quando? Essa Muito gravação? Velho? Essa galera, essa gravação. Não, isso aí é desde que a África existe. Pois é. Sobretudo a ponta lá de baixo. é um lance muito milenar, assim, né? E isso só aí voz, é o quê? Só voz. Isso aí são uns 12. Eu botei semana passada umas imagens do YouTube do Ladysmith Black Mambazo. É uma coisa de doido. Esse tipo de cantoria existe desde que a Terra existe. Mas foi muito conhecida por conta do Paul Simon, quando ele esteve lá nos anos 80 e se meteu com essa rapaziada. Essa galera é de quando? Essa gravação? Essa gravação aí? Essa é final dos anos 70, início dos anos 80. Essa uma específica pertence a esse disco, a batida indestrutível de Soweto. Como eu disse, um disco de 1986 que iluminou a música sul-africana e quando houve, inclusive no Brasil, uma grande redescoberta do som deles. Esse foi o disco que puxou a bagaça. Vem cá, Fome Zero, o disco é todo de vocais? Não, olha só, abre assim, ó. É que você, terça-feira passada você tava com um problema na garganta e quando a sua garganta tá afetada, você tem problema também de memória também. É, exatamente. Esse disco é uma estupidez. Isso, é estupidez mesmo. Na boa. Isso aí começa pela capa, né? São 12 músicas de tirar o pica-pau do ovo, né? Indestrutível batida, o indestrutível groove de Soweto. Muito bom. E a narração aqui ao fundo? Num lance assim descrito por Pedro Luiz. Vai ser executado o arremesso de fora de quem se encarrega. Movimentou de fora para Dino. Junta Dino contra o ponteiro. A bola reboteada é de Dino. Da frente a Didi. Didi na meia direita, Dida. Falta corrida, Dida. Recua pela tem tempo e esbobota. Dando couro atrás para Rappel. Este atrasando por sua vez a Sambal. Sambal gira para a linha de centro. Dino sobe e cabeceia bem. Caiu couro com Didi. Matou para Mazola. Mazola na esquerda, Didi. Didi na ponta entregando a Zagallo. Fecha Zagallo. Tenta pinta. É dominado por Rala. O zagueiro direito da alta. Seria leva melhor, gira para a ponta, desce bem Milton Santos, desarma o ataque na intermediária, vai para a meia lua, girou para Mazola, ajeitou, rolou, entra Nilson na boca do gol, chuta, que momento, hein, meu amigo? Que momento. Vem cá, é Fome Zero, hein? É, vamos pedir. É, cara, todo mundo tá aqui, né, no e-mail. Charles Porto, pô, lá Maceió, de Maceió. É, Flávio Silveira, também conhecido como Professor Selvagem. De partida. E quando os alunos querem demonstrar um pouquinho mais de respeito, chamam de professor Flávio Selvagem. Flávio Selvagem. Nosso ídolo, tá? Opa. De partida pra Porto Alegre e Bento Gonçalves. Vai encher os cornos de vinho, né? Leva aquela cirola, hein, maluco? Vagabundo. Um beijo, Flávio, vulgo Selvagem. É... Jefferson Faria Calazans. Lúcio tá dando uma ideia aqui da Soul Baby Soul. Daqui a pouco a gente fala da agendinha da Soul Baby Soul. Tem muito mais coisa aqui. Olha, vamos só, pedir aproveitar aqui a batida de Soweto ao fundo. É... A próxima edição da festa é dia 2 de julho, a Copa termina dia 11. Sei. E o negócio tá tomando proporção realmente industrial. Essa coisa da música africana, o interesse, você acaba tendo que se interessar pela coisa, né? É pela televisão, pelos jornais, pela história, enfim. Então, surgiu uma ideia hoje, comendo um pastel, tomando uma Guaraná, de uma edição especial do Ronca Ronca sobre música africana. Mas não seria exclusivamente a gente chegar aqui e ficar tocando música. Seria trazer uma rapaziada para falar de tudo conectado à África hoje e todas as suas expansões. Vale a pena? Vamos indagar a nossa audiência. Boa. Através do endereço roncaronca@oefm.com.br, valendo a partir de agora. O que você acha de um programa, uma edição do Ronquinha única e exclusivamente voltada ao lugar de onde todos nós viemos? Ao berço, né? Ao berço. Deu fome, hein? É, vamos ligar lá pro Coisa 25. Aliás, vá acessando aí www.bibisucos.com.br. Confira uma loja próxima de você. Faça o pedido como faremos agora. Vamos lá. Bibisucos Copacabana, boa noite. Fala, Erenildo. Firmeza, mano. Firmeza. É, gostou do jogo? Gostei. Pode crer, né? Fala o seguinte, esse jogo me deu fome pra caramba. Me vê aí. 5 milkshakes de açaí 500 com granola. 3 bananas com queijo no pão integral. Pão integral? É. Tá. E uma salada Caesar. Salada Caesar? Isso. Então, tá bom. Falou, sangue. Valeu. Entrega aí em 20 minutos, né? Tá, aqui, tá no bom. Máximo aqui, em Ipanema na UFM. Obrigado, cara. Até o próximo. Até a próxima terça. Até mais. Até mais. Fora o vinil ter alguns aspectos que são superiores mesmo ao CD, tecnicamente, assim, falando, dependendo do estilo de música, a diferença é brusca, assim, não é uma diferença tênue, assim, sabe? A diferença é como uma lasanha congelada que você compra no supermercado, de uma lasanha que foi preparada às 5 da manhã para ser ingerida às 1:30 da tarde, toda cozida, com milhares de preceitos e tal. O vinil é meio isso, sabe? Por falar no Eduardo Mota, ele me ligou. Opa, obrigado. Ele ligou ontem dizendo que estava em São Paulo com uma friaca dos marrecos, mas que estava voltando para o Rio hoje, depois do jogo, para cair de boca na comemoração do Alzirão na Tijuca. Então, Ed Mota, nesse exato instante, devidamente paramentado, que nem um periquito, na comemoração dessa vitória espetacular do Brasil contra a Coreia. E lembrando a nossa audiência em São Paulo, que daqui a pouquinho a gente vai colocar no ar promoção com 5 ingressos duplos. Bernardo Benegão e seletores de frequência. Dia 18, sexta-feira, no Estúdio SP, que fica na Rua Augusta 591. 5 ingressos duplos. FM. Oi, pessoal, ligado aqui no Ronca Ronca. Meu nome é Marcelo Liuca e, graças a Deus, sou rubro-negro. E tô aqui para dizer que, ó, sou fã do programa e há muito tempo ele me faz a cabeça. Valeu, grande abraço. We'll be right back. FM. Ronca, ronca. Ronca, ronca. Ronca, ronca. Ronca, ronca. Ronca, ronca. Ronca, ronca. Ronca, ronca. Ronca, ronca. Ronca, ronca. Always drive expensive car. Always wear big clothes. Big up like some superstar. But this day he fell down. Rudy dead now. Dead at dawn. Rudy dead now. Rudy gone. Always having wallet big. Always out of rear. No care much about how him live and treat woman as slave. Never know about reasoning. Big mouth at all players. I don't know where to begin. The boy was a disgrace. Always right and never wrong. Champion, so he said. Him never really checked the sun. Live up, not feel him run things, so he said. Run him little area. Him now work, him just one place. And run him little car. Car, car, car, car. Rudy dead now. Dead at car. Rudy dead now. Fernandão, assim como a gente vacila muito em responder no devido tempo os pedidos da nossa audiência, abrimos o programa com uma das músicas mais pedidas, Baby Lemonade, com Syd Barrett. Sabe qual foi outro tremendo vacilo muito cobrado pela nossa torcida? Não tem nada a ver com o fabricante, mas a gente não ter feito a camiseta da Copa. Se lembra? 2006 nós fizemos, sucesso. Começamos a nossa tabelinha com o Bibi Suco. Sucesso! Realizando as camisetas. A culpa não é do Bibi, a culpa é nossa, que não ativou a ideia. É um bolor, né? E muita gente pergunta, cadê a camiseta da Copa? Cadê a camiseta da Copa? Vacilamos pra, pra variar. Porra, aí, Copa na África, maluco. É, merecia, era, né? Era o lance. Não, era obrigação. Perdeu, perdeu a perdeu chance. Total, cara. Quando vai ter outro na África? Nunca. Nunca? Aliás, muita gente dizendo que é pra onde a gente vai, né? De onde a gente veio. É pra África que a gente vai retornar. Né? O Rômulo Thompson tá alucinado aqui. E? Concorda plenamente com um especial com os músicos africanos. Muita gente gostou da ideia. Até que você não é ruim, não, hein, cara. Não, eu acho que essa ideia não foi sua, aliás. Não, não, é da curadoria. É, exatamente. Curadoria de ideias. E da co-curadoria de ideias. Me admira muito ver de você uma ideia. É verdade. Por falar em ideia boa, vamos colocar no ar a promoção com 5 ingressos duplos para Bernardo Benegão, seletor de frequência, sexta-feira agora no Estúdio SP. Claro, promoção Vale Brasil. De preferência, a rapaziada de São Paulo vai ter mais facilidade de entrar em contato acusando o recebimento da nossa comunicação. É verdade. Ó, você ganhou. Então, é mais fácil o camarada chegar ali do que o pessoal de Recife. Claro, claro. Ou do Rio. Então, quem participar, por favor, telefone certinho, e-mail devidamente checado. E a perguntinha é: em que rua de São Paulo se localiza o Estúdio SP? Agora você me pegou, hein? É, difícil pra dedéu. São 5 ingressos duplos para sexta-feira, Bernardo Benegão e seletores de frequência no Estúdio SP. Negócio de entrei a 120, não sei o quê. Nadal, mais uma vez, então, o endereço para a participação da nossa audiência. Chega aí, manda um e-mail pra gente através do roncaronca@ofm.com.br. É, Nandão, durante a Copa, a rapaziada deu uma reformada aqui no estúdio da OFM pra garantir a chegada do torneio lá do Mandela, né? Sim. Tem cinto de segurança aí na tua cadeirinha? Vai, dá um clique aí. Fraca? Vai, vai, garotinho. Por onde anda, que a rapaziada já quer te engolir. Menina, cadê tua turma? Se não tem cinturma, dá teu jeito então. Cuidado com a sinceridade, já mataram a verdade e eu não li no jornal que o mal dessa gente miúda é fazer da palavra glorioso punhal. Menina, a soberba é surda, vai que a moda muda, guarda o teu refrão. Menina, sei que a saia é justa, pra cair não custa, basta um tropeção. Cuidado com a mão da maldade, já mataram a verdade e eu não li no jornal que o mal dessa gente miúda é fazer da palavra glorioso punhal. Menina, vem viver a vida firme e decidida como Deus bem quer. Sabe, essa é tua sina pra dormir, menina, e acordar, mulher. Cuidado com a sinceridade, já mataram a verdade e eu não li no jornal que o mal dessa gente miúda é fazer da palavra glorioso punhal. Ronca, ronca. When you got a headache powder soothes the pain. When you're tired to rest, Lord, you feel all right again. When you got a backache, a little rubbing will see you through. But when you got a heartache, there ain't nothing you can do. A man can't break a stone, so he tries another lick. Iceman can't cut his eyes, no, so he buys another pick. Electric lights go out, but a candlelight will see you through. But when you got a heartache, there ain't nothing you can do. There ain't nothing you can do. I said there ain't nothing you can do. When you got a heartache, there ain't nothing you can do. When you meet a friend, you smile because you're glad. When a friend deceives you and makes you feel so bad. When you lose your loved one, it makes you feel so blue. And then you got a heartache, and there ain't nothing you can do. There ain't nothing you can do. I said there ain't nothing you can do. No, no. I said there ain't nothing you can do. Every time I think about it. Oi FM. Ronca, ronca. When you got a headache. Bobby Blue Bland. Bobby Blue Bland. Como canta criança, hein? Como pode, Nandão? Você que é um especialista em garganta. Ai, ai, ai, cara. Eu vou te dar uma porrada, hein? Nandão, conta esse detalhe aí lá de São Paulo. Pois é, nessa temporada que eu passei lá, encontrei Marcelo Camelo passeando lá pelo Parque do Ibirapuera, na Bienal, e ele já tá começando a preparar o disco novo. Tá com algumas canções. É, já tá quase gravado totalmente. Não? É, deve ser com a galera do Hurt Mode, com a galera do Hurt Mode, e ele disse que ficaria muito feliz se pudesse mostrar as músicas novas assim que o disco tiver para lançar ou lançando no Ronca Ronca. Tem o Camelão aí? É... muito em breve. Dando portanto... uma reforçada? Dando uma reforçada? Ah, pois é. E olha só, olha o que ele fala. Alô, amigos do Ronca Ronca, aqui Marcelo Camelo. Pô, me chama aí pra tocar um violão com vocês aí, galera. Um beijo pra vocês, até mais. O outro pronto, tá chamado já. Pronto, é isso aí. Nandão, antes da gente partir pra Bolívia, rápido. É pra lá que a gente vai? Positivo. Pra Bolívia ou pra África? Ou os dois? When you meet a friend, you smile because you're glad. Ah, antes da gente ir pra lá, posso... When a friend deceives you and makes you feel so bad. When you lose your loved one. Não é que tinha muito volume aqui pra você falar, diga lá. O Carlos Magno, de Paracambi, meu brother, que é uma região um pouco afastada aqui do Rio, tá falando, pô, Especial África totalmente apoiado, coisa e tal. Agora, terá que pedir licença para Nina Simone e Husker Du, que estão na fila mó tempão. É isso aí. É a falta então você de... se vira aí, tá? É a falta de consideração que a gente tem com a nossa audiência, né? Exato. Vou falar em audiência então, Nandão, antes de Bolívia, um beijo especial para Isabel De Luca, editora do Segundo Caderno do Globo, e para o Carlos Albuquerque. Ambos os dois fizeram um espaço muito bacana com a gente, sábado agora no Segundo Caderno, como eu disse, onde a Isabel edita. E o Calbuco esteve por aqui, não precisa pesquisar muito do Ronca Ronca, porque a coisa já está no sangue dele há muito tempo. Mas enfim, um beijo para vocês. Minha mãe também mamãe, manda um beijo. Sim, né? Tá mandando um beijo para eles dois. É Bolívia, né? É, vamos lá, né? Daqui a pouquinho a gente volta aí, né? Com mais o IFM. Tá bom. Oi, eu sou Fabrício Moretti, aqui com o Maurício no Ronca Ronca. Ótimo, ok, não sei o que falar. Quer botar os sons mais legais do Ronquinha no seu Oi? Envie agora uma mensagem de texto com a palavra RONCA para 939 e deixe a desorientação tomar conta do seu Oi. Participação forte de nossa audiência em São Paulo, valendo 5 ingressos duplos para Bernardo Benegão e o seletor de frequência, sexta-feira agora no Estúdio SP. Basta dizer em que rua da cidade fica o referido lugar, onde a turma vai se apresentar. Em que rua de São Paulo se localiza o Estúdio SP? Mande pra gente a sua resposta. Para onde é, Nandão? Qual é o endereço? Pro nosso e-mail, roncaronca@fm.com.br. O Eric Zanetti está falando... É, porra, não tem rock and roll hoje em dia, hoje no programa não, meu camarada? Você tocou algum rock and roll hoje? Nenhum. Nenhum, né? Like you mistreat someone. Aliás, a relação completa das músicas de hoje, amanhã em roncaronca.com.br. Now you're laughing, pretty baby. Someday you're gonna be crying. Now you're laughing, pretty baby. Someday you're gonna be crying. Further on up the road, you found out I wasn't lying. Yeah, baby. You found out I was lying. Mais de mesa. Aqui do lado, Pederneiras. Aqui, por exemplo, tem... Ai, ai. É rapidinho mesmo. Emendou, né? É assim mesmo. Vamos nessa. Rapaz, esse disco. É muito estupidez. É o primeiro disco do Pretenders. Pretenders. E é curioso que alguns discos que marcaram muito as nossas vidas às vezes ficam meio largadinhos e não dão muita atenção. No seu caso, vários. É muito mesmo. Uhum. Isso acontece em qualquer um. Não, comigo não. Não? Não, eu só tenho 3 discos perdidos. Aí você pega a criança pra matar as saudades e fala assim, meu Deus do céu, como é que pode ser um disco tão bom? Esse primeiro disco do Pretenders é um absurdo. São 12 músicas produzidas pelo Chris Thomas e uma, Stop Your Sobbing, produzido pelo Nick Lowe. Eu acho que eu já fiz isso aqui no programa há muito tempo, com esse disco do Pretenders, de correr e relembrar um pouquinho desse clássico absoluto da música universal. Ele abre com essa aqui, ó. A primeira música do disco. Naquele iniciozinho ali dos anos 80, hoje tão... desgastados. Tão relembrado, vamos dizer, entre aspas, poucas bandas tiveram essa formação, uma formação tão cascuda quanto o Pretenders. E trágica a formação, o James Honeymoon Scott subiu, doidaralhaço, como o baixista Peter Farnham também, heroína, coisa de doido. A Chrissie Hynde tá até hoje aí. Nice. E o baterista Martin Chambers, uma coisa de doido, um diabo solto. Enfim, abre com esse clássico absoluto. Depois vem a música que nós mostramos. Olha o som disso, mano. Depois trepa com a outra. Up the Neck. Vai ali assim até a 12ª, rapidinho? Vamos lá. Segura. Não tem uma música sequer que você chegue... Pô, mas... meia boca. Estão enchendo linguiça nesse disco aqui, não, né? Não tem? Não tem nenhuma. É muita pressão, meu amigo. Muita doideira, olha só. Olha esse baixo. Space Invader. Já tá indo pra 6ª música e tirando a primeira, Precious, os singles mesmo, as músicas que levaram esse disco ao cume de todas as paradas, ainda não apareceram aqui. Uh-huh. Aproveitar o Pretenders ao fundo para dar mais uma lambida na promoção. 5 ingressos duplos para Bernardo Benegão e os seletores de frequência. Sexta-feira agora no Estúdio SP. Basta dizer em que rua se localiza o Estúdio SP, na cidade de São Paulo. Manda para onde, Nandão? Manda para o nosso e-mail, né, meu amigo? roncaronca@ufm.com.br. Segura só a sétima música do disco. Dá uma cantadinha aí, Nandão. Faz um vocalzinho, vocal, vocal. Essa uma aí é produzida pelo Nick Lowe. Aí o negócio começa a esquentar mesmo, segundo o lado do disco. Ai, ai, ai, Nandão, alguma informação da nossa torcida? Não, nenhuma. Como é que tá a comemoração lá no Alzirão? É de moto? De periquito? Que isso, cara? Mãezinha do céu, que coisa, hein, bicho? Got this in pocket. Got paddle. I'm gonna use it. Intention. Muita gente a essa altura do campeonato procurando esse disco para ouvir enquanto chega o soninho. I try to talk to my baby. I said no, no, no, no, baby, please don't cry. O texto aqui da contracapa diz que o Pretenders foi gravado pelo produtor Chris Thomas, entre parênteses, algumas bandas com quem o Chris Thomas trabalhou, Procol Harum, Elton John, Sex Pistols, Paul McCartney, entre outros, tá bom ou não? O Pretenders foi uma banda apenas, mas uma grande boa banda ali dos anos 80, ou foi uma banda que mudou alguma coisa, trouxe alguma coisa, foi relevante assim pra Dedéu? Apenas uma boa banda dos anos 80. Bastante além. Bastante boa. Das boas. Bem além das boas. Sim. Mas não inventou, não criou. Não... Uh-huh. Teve um som muito original, muito característico pela qualidade dos músicos. Sim. E pela presença da Chrissie Hynde. É como eu disse no início. Você não encontra todo dia quatro caboclinhos. Três caboclinhos envenenado e uma cabocla. Juntos, né? Baixo, guitarra, bateria, cabeleira altíssima. Sim. E a Chrissie Hynde. Que é uma gracinha. Bem mais do que uma gracinha. E criou ali um som muito original, muito característico. E fez, sobretudo, dois discos clássicos dos anos 80. E fecha com essa aí, ó. Lembrando que a próxima festa Ronca Ronca acontece dia 2 de julho, sexta-feira, no Cinematec, com Autoramas no palco da casa. Ai, ai, ai, ai, ai. Andam ver se você reconhece a voz dessa criança aqui ao fundo com Flying Lotus, do álbum Cosmograma. Música. Oi FM. Abra a porta! Abra a porta! Esse é o Tom York com Flying Lotus. E essa música tem um seríssimo problema, Nandão. Ela não chega a 3 minutos. É, eu percebi que ele é curto. E aí? É aí que a gente repete. Ou melhor, a gente faz ela continuar, né? Oh, yeah. Flying Lotus, na realidade, é o Steven Ellison, sobrinho neto de Alice Coltrane. Já pensou? E aí, a família, como é que tá? Como é que é? Não sei o quê. E a tia-avó, como é que tá? Alicinha? Olá a todos, aqui quem tá falando é Lúcio Maia, da Nação Zumbi. Estamos aqui no Ronca Ronca, ouvindo esse som classe A. Abraço. Tem Frederico aí, Nandão? Eu ouvi uma ótima hoje de uma moça de Recife. Vai. Vou repetir. 3, 2, 1. Alô, ouvintes do programa Ronca Ronca, Oi FM. Aqui é o Fred 04. E aí, porra. É foda que tu prestando atenção no trânsito aqui. Jundil, tem aquele papelzinho aí da parada que a gente fez antes do programa começar? Deixei com você, com a sequência da... Parada mim, por favor. Que a gente fez antes do programa. Mas hoje, vendo o finalzinho de uma dessas peladas... Cadê o papelzinho? O Sport TV entrou ao vivo, lá do estádio onde o Brasil jogaria em uma hora, mais ou menos, e tinha a brazucada ali fora, né? E aí o repórter, ao vivo, chegou para uma moça e falou, e aí, querida? Tudo bem? Tudo bem? Bem um frio, dá uma moléstia. Você é de onde? De Recife. E aí? E aí, quanto é que você acha que vai ser o jogo? Ah, 3-10. O cara quase caiu, né? Ainda com frio. Ah, não, 3-0, 3-0. O repórter falou assim, é um momento histórico. 3-10. A criança não sabe se tá no jogo de vôlei, pra quem? De rugby, de ping-pong, de basquete. 3-10. Nandão, o que diz a nossa audiência? Valendo a promoção, sobretudo para São Paulo. 5 ingressos duplos, Bernardo Benegão. No estúdio SP, sexta-feira. Basta dizer em que rua fica o Estúdio SP. Muito bem. Clodoaldo Freitas Silva pedindo She Lost Control, do Joy Division, para a namorada dele. Eita. Rafael Velasquez pedindo Pink Floyd. E o Ivan Altman, lá de São Paulo, que quer participar da promoção. Ele está dizendo o nome da rua que fica o Estúdio SP. Está dizendo que o carro dele corre o risco de ser rebocado, trucidado, desapropriado. Por quê? Sei lá, está estacionado num local meio indevido, né, meu amigo? Lá no frio de São Paulo. E ouvindo Ronca Ronca? Positivo, positivo. Mas eu não vou te enganar não, rapaz. Há muito tempo eu não fico tão impactado por um disco como esse Cosmograma do Flying Lotus, que a gente já mostrou aqui os dois discos anteriores do Cidadão. Agora, esse um, realmente, a gente pode até fazer um bolão, estamos em época de bolão, para saber até o final da Copa quais serão. Até agora, é praticamente meio do ano, 2010 já acabou praticamente. Já. Até o meio do ano, a Copa acaba dia 11. Quais seriam, nesse exato instante, com metade de 2010 já no ralo, os principais discos lançados no ano? Esse um aí, a gente pode fazer uma aposta depois, se ele não estará entre os três principais em qualquer publicação, em qualquer revista, em qualquer blog, em qualquer... Manja, Cosmograma do Flying Lotus. Qualquer zine. Qualquer um. Tá mesmo? O cara conseguiu fazer um negócio misturando todas essas influências que a gente consegue identificar aqui, de jazz, de música eletrônica, de dubstep, de tudo que a família dele colocou goela abaixo, da tia, do tio, e todo o caminho que ele vem apresentando nesse tempo todo, essas ligações que ele tem com a rapaziada do Radiohead e com outras figuraças, mas o lance é que ele conseguiu pegar todos esses componentezinhos e fazer um som realmente completamente fora daquilo que a gente encontra aí. Lógico, até gravei isso hoje aqui. Claro que existem outras possibilidades de você trombar com algo muito parecido com isso. Mas eu não conheço, eu gostaria de conhecer. Quem puder, inclusive, informar algum tipo de disco que caia nessa vibração dele, roncaronca@oifm.com.br. Isso aqui poderia ser um Yes, um Emerson, Lake and Palmer, alguma coisa do gênero, mas não é. Ele pegou tudo isso, repito, e conseguiu mostrar, para mim, pelo menos, alguma coisa muito inovadora mesmo. I close my eyes and soon I'm feeling sleepy. I sleep so easy. Thing on my mind. Life seems kind of. I want her, she wants me. I walk downtown and as I look around me, all around me, the people smile at me. It's plain to see that I want her, she wants. Thing on my mind, and life seems kind of hard, but she wants me. She told me to be careful if I love her, ooh, 'cause she had given her heart.

Oi FM. Ronca, ronca. Pediram Pink Floyd hoje, Anandão. Lembrando que a relação completa das músicas de hoje é amanhã em roncaronca.com.br. Faz espetacular a música que a gente ouviu ainda agora. Um disco lançado há pouco tempo da Holly Miranda. Aí ao fundo a turma cabeleira pra lá de alta do Flaming Lips, um disco já lançado no Brasil, onde eles têm a visita de vários amiguinhos, Henry Rollins, Peaches. E eles passam a língua forte nesse disco aí do Pink Floyd, inteirinho, do início ao fim. Manja o tal lado escuro da lua? débuté ma carrière dans un hold-up audacieux. Il y avait de la cervelle par terre, les flics étaient très nerveux. Continuer dans un boxon, dans le slip d'une souris, puis passer dans le ceinturon d'un marchand de paradis qui se fit dézinguer plus tard, mais ça, c'est une autre histoire. C'était un tueur à gages, car on disait ses fins de mois. C'est pas que dans ce boulot-là, on soit souvent en chômage. Surtout que par les temps qui courent, la liberté et l'amour travaillent pour la République. Comité d'action civique. Je me suis multiplié chez un type assez bizarre qui travaillait tard le soir à la plume et au pochoir. Voyager dans des mallettes, dans des fourgons, des tablettes, dans des jeans ou de la soie, en jaguar. Et en matin, je suis même passé dans vos poches, grippé par vos doigts crochus. J'étais même au PSU, au parti, et à minute, avant de faire la culbute dans les poches de Lavilliers, ouais, mais ça n'a pas duré. J'ai dormi chez des prélats, entre deux doigts d'arnica. Trois bons mots, une caresse au vicaire et sur les fesses. Je suis le pouvoir d'achat, je suis celui qui décomplexe. Je suis le dernier réflexe qu'on n'est pas prêt d'oublier. Essayez de me supprimer dans un coin sur la planète. Il y en a qui font une drôle de tête. Il y en a même qui en sont morts. Aliéné des dans le décor. Je suis passé sous les tables. J'ai glissé sur des tapis. Dans des poches confortables, j'ai pris un peu de répit. Dans les mains d'un mercenaire, puis dans la révolution, j'ai participé, mon frère, à des tas de combinaisons. Si tu savais ce que je sais. Dans quelles mains je suis passé. Tu t'en ferais pas beaucoup pour ta petite éternité. J'ai voulu me racheter. Mais voilà, j'étais trop cher. Depuis que les financiers mettent mes vertus aux enchères, depuis que les poètes maudits comptent leurs économies, je suis une pute tonnerre d'acier, je sais tout mais je dirai rien. C'est peut-être préférable pour l'idéal républicain. J'aimerais crever, tu sais, j'aimerais qu'on me foute la paix. Oi FM. Que burrico! Ai, que burrico! Nandão com Herbie Hancock ao fundo, que está lançando um novo disco com a participação da Cell e de outros astros da música planetária. Quantos minutos para acabar o milho e acabar a pipoca? 9. Eita ferro. O programa rendeu hoje, hein? Tá rendendo. O que diz a nossa audiência? O Marcelo e a Simone Alexandrino, lá de Cabo Frio, no Rio de Janeiro. Maurício, é quase incrível ter de novo a chance de ouvir o bom e velho Ronquinha aqui no interior, sem sofrer os efeitos das interferências. Um abraço grande do Marcelo. Tem muita gente participando aqui, mas eu sou péssimo para ler e-mail, né? Você sabe disso. Atividade rapaziada de São Paulo, que participou da promoção com os 5 ingressos duplos para Bernardo Benegão e Seletores de Frequência, sexta-feira no Estúdio SP. Que a curadoria vai entrar em contato com vocês amanhã já para garantir nome, ver quem existe mesmo, se o e-mail tá certo, aquela ladainha, né? Lembrando da festa Ronca Ronca, dia 2 de julho, com Autoramas no palco do Cinematec. Tá preparado para terça-feira que vem, Nandão? Sim, baby. Gustavo. Bernardo Benegão tá por aqui já. É mesmo? Cobrando a parada aí, meu irmão. Ih, é mesmo? É, se entende com o cara aí. Tô devendo um dinheiro forte. Se entende com o cara aí, meu irmão. Lembrando que a relação completa das músicas de hoje é amanhã em roncaronca.com.br. Bernardão disse onde é que ele tá, porque a criança não para. É, né? Não para. É Milão, aí vai a Santos. Tóquio. Tóquio. É. Ele sai de Tóquio, faz um show em Petrópolis, aqui no estado do Rio. É. Depois volta pra Cariacica. É, uma cidade interior da Noruega. O cara é muito louco, é muito louco. Aí volta pra Santa Teresa. É. Como é que ficou a nossa indagação sobre o especial de música africana? É, vai rolar, pelo visto, né? Ainda durante a Copa. É. O negócio acaba dia 11. Aprovado. O que mais, Nandão? Saideira, hein? Ah, meu amigo, dia 19 de junho, agora, nesse fim de semana, o grupo Fino Coletivo, mais um lançamento do selo Oi Música, lançando o segundo disco, o disco Copacabana, lá no Teatro Odisseia, aqui no Rio de Janeiro. Vai ter banda, um DJ com abertura, várias participações especiais no show, vai ser classe A. Fino Coletivo, dia 19, no Teatro Odisseia, no Rio de Janeiro, lançando o segundo disco, Copacabana, pelo selo Oi Música. E aproveita e dá uma acessada lá no www.oinovosom.com.br para você descobrir mais coisas sobre esse portal que vem abrindo grande espaço para as bandas independentes aqui na programação da Rádio FM e até mesmo no selo Oi Música, né? Não, Valada? Torcida brasileira, fala Fiore Gigliotti, da equipe esportiva mais ouvida do Brasil, iniciando a segunda parte do documentário da brilhante campanha do selecionado brasileiro na Copa do Mundo. Dia 19 de junho de 1958, novamente em ação o time do Brasil, tendo como adversário o país de Gales. Com tremenda emoção, a torcida brasileira esperou essa partida. E foi um jogo sensacional. 0-0 no primeiro tempo. Nosso time esbarrou num poderoso sistema defensivo armado pelos galeses. Na etapa final, porém, crescia cada vez mais o nosso jogo ofensivo. Foi mais ou menos assim hoje, né? Tá com fé, Nandão? Fé de mais ou fé de menos? Acho que o Brasil leva fácil essa Copa. Mole, né, cara? Tô falando sério. Eu também acho. Jogadores pouco acreditados pela imprensa. Não são jogadores horrorosos, são bons jogadores. A fim de mostrar serviço, aplicados taticamente. Talvez a Alemanha, né? Fez uma boa partida, um outro time. Vamos ver a Espanha, né? Vai estrear. Ainda é a Argentina, né? Que tem sempre o nosso carinho, não é verdade? No Blooder. Arremessa para Mazola. Corte de mão agora do zagueiro lateral esquerdo. Arthur não marca. Bola mandada agora por Poin. Pela lateral das arquibancadas. Em novo arremesso para o time. Promoção está encerrada. Ok? Você está afirmando cinco, isso? É. Os cinco ingressos duplos serão passados à nossa audiência a partir de amanhã. Então quem participou, muita atividade mesmo. Nandão, de saideira, mais uma perguntinha muito difícil pra você. Cinto de segurança tá funcionando mesmo? Vai, garotinho. Obrigado pela participação de quem sintonizou a OFM, respondendo a promoção gente, para Meirelles, o que garante ao Ronca Ronca, sobretudo, uma audiência muito forte em São Paulo. É. Obrigado a quem sintonizou a Oi FM e não pôde, por diversas razões, ter esse contato com a gente. Não deixe de se manifestar durante a semana pelo e-mail roncaronca@oifm.com.br. A bagaça aqui, o João Boteco sobe carregado da sua participação, da sua interferência, do seu dedo apontando para onde a gente deve ir. Terça-feira a gente volta, Ju, com um beijo, bye bye com vocês. Vou convidar minha tristeza pra dançar, a noite inteira eu vou rodar, ver nos meus braços ela amolecer. Depois refeitas, um café eu vou pedir, e se ela me sorrir, mil galanteios sei que vou dizer. A noite inteira farei ela gargalhar, dizendo coisas que até mesmo Deus duvida. E então, quando ela se apaixonar, desapareço num piscar da sua vida. E aí então, quando ela se apaixonar, desapareço num piscar da sua vida. Vou convidar minha tristeza pra dançar, a noite inteira eu vou rodar, ver nos meus braços ela amolecer. Depois refeitas, um café eu vou pedir, e se ela me sorrir, mil galanteios sei que vou dizer. A noite inteira farei ela gargalhar, dizendo coisas que até mesmo Deus duvida. E aí então, quando ela se apaixonar, desapareço num piscar da sua vida. E aí então, quando ela se apaixonar, desapareço num piscar da sua vida. Vou convidar minha tristeza pra dançar. Good night, everybody. Thank you so much. Oi FM apresentou Ronca Ronca.